Bem-vindo todos a mais um episódio do OrionCast, o episódio de número 11, e o nosso tema principal vai ser as séries que sofreram transição de 2D para 3D, aqueles jogos que nasceram, foram criados em 3D e, devido à tecnologia, as gerações que foram passando, fizeram a sua transição para 3D e continuam fazendo sucesso ou não hoje, é o que a gente vai discutir. Também, atendendo a pedidos, vamos ter o quadro Estamos Jogando, né? E apresentando a tripulação de hoje. Temos Hyde, Pascoal, Ryu e este que vos fala, Lula Molusco. Bom, então mandando um salve pra galera aqui, teve muitos comentários do último podcast, então eu vou começar mandando um salve pro Holdren, um salve pro Killer HD. Killer HD, o cast de BioShock tá planejado, ele vai chegar. E somos fãs de todo mundo que ouve o nosso podcast, é incondicional. É Abstar também, a gente não esqueceu do Ridge Racer, então quando rolar o próximo Orion BGM, a gente vai colocar a música do Ridge Racer. Tá? Agradecendo também o Big Smoke, o Guilherme Verdão, Electra e o General J. Essa galera aí são presenças assim que estão sempre em todos. E tem uma galera nova que chegou, que a gente não tinha visto postar tanto. Tem um nome até interessante aqui, ó. Sara Gatinha da Balada. O que vocês acham? Eu achei o nick interessante. Achei o nick bem interessante. E também o Afroz, mandando um salve pra ele. Afroz, eu joguei Oblivion um pouco, não joguei tanto quanto Fallout, né? Não terminei o jogo. Gostei de Oblivion também, mas a fórmula, digamos assim, eu achei a mesma dos dois, mas eu gosto de Fallout mais porque eu sou uma pessoa que gosta mais de tecnologia e ficção científica. Mas eu acho que são dois jogos que valem muito a pena jogar. Tem o Bianco Rodrigues também, que a gente manda um salve, a gente agradece os elogios ao nosso podcast, a gente espera continuar melhorando. Hunter XD, Enogueira Júnior, André Viana também, entre a galera aí nova. André, a gente vai tentar não rir muito. Às vezes é difícil, mas a gente não ri tanto. A gente gosta de falar de videogame mesmo. E continuando na galera nova, tem o Edivaldo, mandando um salve pra ele, Anderson, Shoichi e Marcos Leno. É isso aí. E eu peço pra que vocês continuem postando no nosso mural. Sempre que possível a gente vai agradecer todo mundo que der aqui, né? Cada vez tá ficando grande, mas isso é bacana pra gente. A gente sempre vai fazer um esforço pra tentar agradecer todo mundo, nem que for rapidinho. Vamos lá. Isso aí, gente. Críticas, sugestões aí. Valeu a todos. Queria só comentar do pessoal que falou das minhas ilustrações e tal, né? Agradecer a todos aí. E falar pro Webstar, assim, que ele pediu, né, pra fazer o wallpaper dos fundos do site. A gente está trabalhando nisso, já estou desenvolvendo, inclusive, para quem quiser, tem um wallpaper que eu já fiz do Zelda, tem lá para baixar na nossa página de wallpapers, e logo terão novos wallpapers exclusivos do Orion Games que a gente está desenvolvendo, e novos fundos para o site também. Bom, galera, e agora falando do nosso tema principal, vamos começar a falar das séries que nasceram no 3D e migraram para o 3D, fizeram sucesso, ou não, algumas não. Então a gente vai começar, uma que eu lembro que fez sucesso bacana, que eu joguei em 3D, eu considero hoje como 3D, é a série Street Fighter. O que vocês acham aí? Vocês jogaram, chegaram a jogar aqueles Street Fighter poligonais, aqueles primeiros, vocês gostavam? Acho que não tem quem não jogou Street Fighter, né? Um gamer que é gamer não pode se considerar gamer se não jogou Street Fighter. E eu cheguei a jogar aqueles, o Street Fighter X, a série X, né? São os poligonais que não são feitos pela Capcom. Qual que é a empresa que fez, sabe, Lula? É uma empresa que chama Akira, cara. Akira, né? Se eu fizer, é Akira. Era terceirizado, não era exatamente a Capcom. Então, eu achei legal, não achei ruim, não. É diferente, assim. Eu lembro que foi no PlayStation 1 ainda. Era um jogo bem quadradão, assim, o primeiro. O segundo era um pouquinho melhor. Mas a jogabilidade era legalzinha, assim. Eu gostava, cara. Eu joguei bastante. Ele, tipo assim, pegando aquela onda do que foi o Tekken, o Virtua Fighter, mas sempre. Eu lembro que tinha muitos amigos que gostavam de jogar Street Fighter, mas não se adaptavam a jogar Virtua Fighter, Tekken, não gostavam do estilo da jogabilidade, e que gostavam de jogar esse Street Fighter, porque ele entregava aquela tecnologia 2D na época, né, e começou aquela tecnologia 3D, digo, que começou a explodir, e tudo era 3D, isso é um monte de jogo 3D de luta, mas nem todos vingaram, e mantinha a jogabilidade 2D. Pascoal, você chegou a jogar? Então, eu joguei na casa do Raj, inclusive, né? Essas versões do Street Fighter em 3D. Eu gostei bastante. Eu particularmente, em termos de jogo 3D de luta na época, eu preferia o Tekken, esses outros jogos, assim. Eu achava eles funcionavam melhor um pouco no 3D. Mas eu achei que, embora não tenha sido tão famoso quanto a adaptação do Mortal Kombat pro 3D, por exemplo, que eu particularmente acho ruim, eu acho que a do Street Fighter era melhor na adaptação, só que ela não teve tanta repercussão quanto a do Mortal Kombat na época, né? E eu gostei bastante até de jogar e tal. Lógico que na época eu ainda preferia muito o 2D, que nem, porque também era ruim comparar esses jogos. Eu acho até que foi meio estranho eles terem lançado, porque tinha aqueles jogos versus do Street Fighter, que nem do X-Men vs Street Fighter e tal, que estavam no auge naquela época. Então era muito difícil você deixar de jogar aqueles pra jogar uma versão em 3D, né? Mas eu acho que a evolução do 3D do Street Fighter pro Street Fighter 4 foi perfeita, né? Foi muito pertinente, foi muito legal, mano. E a nossa autoridade de Street Fighter presente, que tem o nome de um jogador, Ryu, o que você acha? Você jogou esses? Eu tenho os três, na verdade. Os três Street Fighter X pro Play, os dois primeiros pro Play 1 e o segundo pro, e o terceiro pro Play 2. E eu acho assim, pelo menos aqui no meu canto do país, aqui, o primeiro Street Fighter X, ele foi bem, bem aceito, sabe? Era um dos jogos que mais se jogavam naquelas lojinhas lá que você ia, alugava por uma hora, um horário e tal, né? Tinha torneio, tinha tudo. E ele foi bem convertido até, apesar de ser mais quadradão pra época e tal, que o Play 1 não conseguia fazer tanta definição, né? Já o 2, ele era bonzinho também, só que ele não tinha história, era curto e os personagens não tinham pescoço, era um negócio meio esquisito. É verdade. É mesmo, foi bem lembrado. E o 3, paia. O 3 não tem nada, apesar da grande quantidade de personagem, ele não agradou muito, não. Eu lembro de ver várias máquinas, assim, tipo máquina de fliperama, mas que tinha PlayStation 1 com esse jogo dentro. Mas eu concordo com o que o Pascoal falou, assim, ele foi uma série que correu paralela, porque nessa mesma época que eles nasceram e o pessoal jogava esses 3D, os fighting games ainda estavam com o pé embaixo, saía jogo de luta pra caramba. Eu lembro que na mesma época teve série Alpha... Teve muita coisa, tipo, assim, até analisando por esse lado, não sei, foi bem sucedido pra concorrência que ele teve, hein? E não sendo feito pela própria Capcom, sendo terceirizado, acho que foi uma conversão interessante. Foi sim, tinha o Tekken, tava nascendo o Soul Calibur, né, com Soul Blade, tinha Mortal Kombat também, que fez bastante sucesso, ele ser lembrado no meio desses aí, eu acho que um feito. Eu tô pensando, porque eu vejo assim ele por esse lado, tipo assim, o pessoal que queria jogar com visual 2D, com visual 3D, mas não tinha se adaptado à jogabilidade do 3D, porque muita gente que gostava de jogar King of Fighters, Street Fighter, Marvel vs Capcom, X-Men Children of the Atom, eu lembrar que tinha na época também, não, ou Killer Instinct, não curtia muito a jogabilidade do Tekken e do Virtua Fighter, e do Soul Edge, ou que depois... É o nome japonês que eu me lembro do Soul Calibur. Mas eu acho que foi um jogo legal. Outra série que nasceu no 2D, nasceu lá atrás, né? O Street Fighter já nasceu uma geração depois. Já nasceu na geração do Super Nintendo e do Mega Drive. Mas teve uma série que nasceu no Nintendinho, chamada Ninja Gaiden, que fez uma migração que eu acho também interessante. Pro 3D na geração do PlayStation 2, Xbox One, ela fez como o exclusivo do Xbox. E permaneceu naquela geração, para essa geração deixar de ser exclusivo, né? Alguém jogou aqui Ninja Gaiden ou clássico no Nintendinho, ou já nessa nova geração? Eu pude jogar os dois, assim, eu joguei o antigo, joguei acho que eu joguei todas as versões do Ninja Gaiden do NES. Eu não sei se tinha versão no eu acho que tinha no Mega Drive, não sei se tinha no Super do Ninja Gaiden. Mas assim, eu gostava, né, dos antigos, achava eles muito difíceis, né, tipo, e vi que isso continuou muito no 3D também. Mas eu gostei bastante da adaptação que eles fizeram pro Xbox, né? Que foi o que eu pude jogar. Gostei, achei que, assim, também foi um salto além de uma geração, né? Porque no PlayStation, se eu não me engano, não saiu nada do Ninja Gaiden. E já na outra geração, que foi PlayStation 2, Xbox e GameCube, aí fizeram essa versão do Ninja Gaiden 3D, que eu gostei bastante. E a série evoluiu mais, né, depois disso também. Mas eu achei legal. Achei que continuava muito difícil também. Não sei se eu, que sou um jogador muito ruim, né, mas eu achei... Continua, né, você que é um jogador... Na média, é difícil Ninja Gaiden. Mas, assim, o jogo é espetacular, né? O gráfico é muito bom e eu gostei. Mantiveram algumas características, mas eu acho que, assim, bem poucas características. Eu acho que todo o universo ficou bem diferenciado dos clássicos. Pelo menos eu tive essa impressão, embora eu não seja um profundo conhecedor de Ninja Gaiden. Ryu, você jogou? Você jogou Ninja Gaiden? Tem que contar? Cara, esse eu não joguei nem nos antiguinhos lá. O que eu vi da parte de vídeo desses últimos aí me pareceu bom, né? Mas o vídeo, o trailer é uma coisa, né? O jogo é outra daí. É, trailer engana muito mesmo. Ah. Curiosamente, comigo, eu terminei dois Ninja Gaidens. O 2 do Nintendinho e o 2 do 360. eu acho que tem alguma coisa com o número 2. O 2 do Nintendinho, eu lembro de ser um jogo muito difícil. Qualquer reladinha você morria. Eu lembro que foi uma cavalgada terminar aquele jogo, foi uma peregrinação. Porque não tinha save, não tinha nada, você ia acumulando as coisas até chegar no final e o chefe te matava. E depois eu vim terminar, o 1 eu cheguei a jogar no Xbox One, mas eu não cheguei tão longe, assim, não consegui me dedicar tanto, que eu acabava jogando mais jogos do PlayStation 2 do que ele. E ele é difícil mesmo, é um jogo difícil que você tem que jogar. Eu acho a jogabilidade muito boa, assim, de jogabilidades técnicas e de complexidade de jogabilidade, eu acho que ele só perde hoje para Bayonetta. Só que também ele paga o preço, né, da complexidade. Ele oferece muito, mas ele é difícil porque senão você não vai aprender o que ele tem a oferecer para progredir. Eu até entendo que eles peguem mais pesado, porque você deve ter, cara, somando todas as armas, no Ninja Gaiden 2, você tem fácil, fácil uma lista de mais 100 golpes. E que você usa mesmo no jogo. O 2 eu terminei duas vezes, na dificuldade mais fácil, que é o Acolyte, na dificuldade, o normal dele, que é o Warrior, que eu acho que o normal dele equivale ao hard da maioria dos jogos aí. Eu acho que até mais, viu? Até mais. Até mais. Não, eu lembro que, cara, eu lembro que esse jogo, quando eu tava perto do final dele, eu lembro que deu uma conquista que chamava... Eu não lembro o nome da conquista, mas é uma conquista que você tem que dar 100 vezes continue no jogo pra atirar. Nossa. Então, ou seja, as duas partidas, a do que eu fiz no Easy, da que eu fiz no normal, eu dei mais 100 continues pra terminar. Mas ele tem... Eu acho que, tipo assim, se for ver o espírito dele no 8-bits, era dificuldade. Na geração atual, que a gente nem fala mais em número de bits, de tantos processadores, de tantos bits que tem lá dentro, continua sendo a dificuldade. Eu acho que é uma série que é muito hardcore, não tem um público tão grande, mas migrou bem. E curiosamente nasceu no NES. Não, eu ia falar que eu achei que eles melhoraram muito em termos de jogabilidade, que a jogabilidade não entendia, eu achava muito ruim, né? Era uma coisa assim, difícil de jogar, ela travava muito. E já no 3D, pelo menos, ela flui bem, né? Apesar da dificuldade continuar bem grande. Uhum. Mas é isso aí. E curiosamente, falando de Nintendinho, essas coisas, a outra série que eu vou comentar, que a gente tá aqui na nossa lista, de boa migração do 2D pro 3D, é uma outra clássica, que vem da mesma época aí do Ninja Gaiden 1, que todo mundo conhece, chama Metal Gear Solid. alguém quer comentar? Às vezes nem... Nem ter falar, esse pra ter uma ideia, só é o meu jogo preferido, né? Então, eu sou suspeito pra falar isso daí. Não, mas fala, pô, cara, você tem referência, vamos lá. Cara, eu comecei o Metal Gear lá no primeiro do PlayStation, né? Então, como tinha muita referência à história da parte do tempo do... Naquele computador lá, era MSX, acho que chamava. MSX. Ah, sim, MSX. Isso. Aí eu fui atrás dele, de um emulador, o MAME lá e tal, pra ver, pra jogar. E, cara, é muito, lógico, dadas as devidas proporções, todas as características da série foram mantidas nos jogos atuais. Até mesmo o tom de enredo que o Kojima lá já apresentava uma profundidade de enredo naquela época, lá 88, 89, acho que era. E ele manteve isso nos jogos atuais. Então é uma série muito bem migrada, assim. Mantém bem as características pro, de uma época pra outra, assim. O que eu achei legal também, que eu na verdade, eu também fui, fiz essa rota inversa. Fui procurar o Metal Gear do NES quando eu já conheci os atuais, né? E é uma série, assim, que eu achei... Eu achei não, ela realmente teve muito mais repercussão depois da era 2D, né? No 3D que ela teve uma dinâmica extraordinária. Lógico que também já era bem feita. E quando eu retrocedi nessa ordem cronológica aí, eu vi que realmente alguma era muito legal, porque eu joguei a versão do Nintendinho, né, num emulador. E era legal que passava aquela coisa de você ter que se esconder mesmo, e você ter que chegar no lugar, que eu lembro que eu chegava no lugar com o carro, aí você ia indo, tinha uns inimigos, você tinha que ir espreitando, ficou muito legal. Não cheguei a me aprofundar muito no jogo, mas eu achei que deu pra ver que a série evoluiu mantendo as características principais, assim. Fora assim... Não pode falar. Que eu andei lendo por aí que essa ideia de você se esconder e tal, né, que os jogos antigos lá apresentavam e que depois foi mantido nesses atuais, na verdade era por limitação de recursos do hardware daquela época lá. Então, é isso que é muito interessante, né, porque pode ver que não só esse, mas diversos jogos, posso citar vários que tinham problemas, assim, com restrições. O próprio Mario, ele usa boné e tem bigode por causa de restrições do gráfico. A neblina do Silent Hill, né? A coisa mais marcante do jogo é uma limitação. O jogo é uma limitação gráfica. Isso que é interessante, porque depois, agora que já não existe praticamente limitação técnica, eles mantiveram isso que se tornou característica, né? O chapéu do Mario, o coisa de se esconder do inimigo, a neblina do Silent Hill, e assim, foi uma consequência do acaso, mas que os gamers agradecem, né? Verdade. Que caracterizou vários... Imagina um Mario sem chapéu e sem bigode, o que ele seria? Não seria nada, ele ia ser o Alex Kidd, né? O que aconteceu com o Alex Kidd? Boa, boa! Sensacional, seria o Alex Kidd, que não fez tanto sucesso. Não, que nem veio pro 3D, né? Falar a verdade. Uma coisa legal no Metal Gear também é que o Kojima, ele sempre quis ser diretor de cinema, né? E aí ele usa a vontade dele, que não conseguiu ser diretor, né? No jogo, os enredos são muito bons, né? Nossa, cara, eu fico impressionado. Esse último Metal Gear aí tem mais horas de enredo do que de jogo. É, então. Você passa mais 4, o tempo, né, assistindo do que jogando, né? É, então. Mas uma coisa, eu acho incrível. Quando eu joguei o primeiro Metal Gear, foi uma coisa que caiu o queixo, assim. Eu nunca tinha visto um jogo tão cinemático quanto aquele. Eu fui ter contato com Metal Gear já direto no PlayStation 1. Eu acho ele um dos jogos mais importantes da geração dele. Aquela geração do PlayStation, Nintendo 64. E eu acho, assim, hoje a gente tem jogos extremamente cinemáticos, e se a história, o enredo, hoje é tão importante para um jogo, eu acho que isso se deve muito a Metal Gear. Que tem tipo, o que me vem à cabeça é o primeiro, que o Zelda, Metroid, Mario, eles são importantes, assim, eles criaram vários elementos que outros jogos de videogame utilizam até hoje. Eu acho que esse trio tá pro videogame como os Beatles tá pra música. Mas eu acho que o Metal Gear, cara, ele, em tudo, em matéria que a gente tem hoje de histórias densas nos jogos, esse tipo de coisa, muito se deve ao que o Kojima fez em 99 lá no PlayStation, que foi uma coisa... Cara, tem mais de 10 anos, cara. Eu lembro que na época eu falava, nossa, não acabava aquela perseguição final do jogo, aquela coisa de tirar o fôlego, sabe? E o cara atrás de você... Eu posso spoilar, né? Agora pode spoilar. Aquela cena da rodovia deles escapando da base e o Liquid te perseguindo no Jeep é uma coisa do outro mundo, cara. Aquilo ali eu lembro até hoje, assim, de arrepiar o cabelo. A cena final, quando sobe o final dos créditos. Lá, é sensacional. Aquele grito, o Fox Die lá. Nossa. E ainda que ainda é tão cinematográfico, hoje em dia é fácil fazer uma sequência cinematográfica num console de hoje, por exemplo. Mas na época do PlayStation, ainda assim era difícil pra caramba você fazer uma cena extremamente cinematográfica num console que ainda tinha bastante restrição técnica. Não, e tinha coisas geniais que são usados até hoje, como aquele negócio de você ter que olhar na caixinha pra descobrir a frequência de rádio, você tem interações do videogame com o mundo externo, assim. Metal Gear, você vê, os caras usaram isso daí em Batman Arkham Asylum recentemente, E foi coisa que eu vi a primeira vez sendo usado em Metal Gear. Foi a primeira vez sendo usado em Metal Gear. Mas é um jogo que acho que fez muito bem a transição, tanto que permanece como uma baita franquia até hoje. E... aí o selo de qualidade Orion Games, né? Nesse... esse é o selo de qualidade, com certeza. Um dos jogos mais importantes da história do videogame. E uma série que eu acho que hoje ela não faz mais tanto sucesso, mas eu lembro de ter jogado bastante. Eu joguei no 3DO e ainda era em 2D, não dá pra considerar 3D. Foi a série Road Rash. Quem lembra disso aí? Ah, Road Rash eu lembro muito no Mega Drive, velho. Nossa, esse também era demais. Era muito louco. Aliás, esse e alguns outros jogos que dá pra contar no dedo são que marcou muito o Mega Drive, né? Assim, junto com Sonic e outro, Alex Kidd, o próprio Alex Kidd. Golden Axe. Golden Axe, assim, foram jogos assim que pra mim era aquela cara do Mega Drive, assim, que era muito legal. E esse Road Rash também era um dos meus favoritos, assim, né? Mas assim, eu não cheguei a ver nenhuma versão dele em 3D, então não dá pra me comentar, assim, como é que evoluiu. Quem jogou ele em 3D? Eu lembro também de ter jogado bastante em 2D. Não era aquele jogo que vivia na boca de todo mundo, igual um Street Fighter, um Metroid, mas eu lembro de ter me divertido muito com o Road Rash. Muito com o Road Rash. Eu cheguei a jogar no Play 1, que tinha o primeiro lançado, foi o Road Rash 3D, que ele trazia bem, era bem convertido da época do Mega pro PlayStation, só ele tinha pouco recurso, assim, de você dar pancadaria, sabe? Perdia, às vezes, até pros recursos do Road Rash 3 do Mega, assim, era pouca arma e não animava muito, sabe, assim, na hora de socar os caras do lado, né? Sabe o que eu acho que perde muito esses jogos assim do início do 3D? Que eu acho que os próprios game designers e os programadores ainda não tinham muita vivência no 3D, então acabava que eles não conseguiam reproduzir aquela mesma experiência do 2D no 3D. Acho que alguns jogos perderam um pouco por isso, no início. Assim, era muita experiência, cara, né? Iam experimentando. Eu lembro desse Road Rash, não é um que tinha trilha sonora do Soundgarden? Eu lembro que a trilha sonora era animal, se for o que eu tô pensando. Tinha. Tinha várias bandas, né? Faziam parte da trilha, o Soundgarden era uma, assim. É, uma coisa que me impressionava na época, porque como eu tava nascendo a tecnologia de CD, né? Você ter músicas cantadas no jogo, assim, você não tinha com essa... A gente não estava acostumado com isso. Não era todo jogo que tinha no Mega Drive, no Super NES. E outra série, bom, essa... Pascoal. Diga. Zelda, Pascoal. Ó, preparem-se porque agora eu vou ter um surto aqui. Não, vamos falar da série Zelda, que na minha opinião, na minha opinião particular, embora eu goste muito da adaptação do Metroid, eu acho Zelda a maior adaptação que já houve do 2D pro 3D. Tanto é que até hoje é eleito por diversas organizações aí, um dos melhores jogos de todos os tempos, assim. E não só por isso, mas pra quem jogou o Zelda, ele teve grande participação no mundo do videogame. Vou fazer só uma retrospectiva rapidão. O Zelda do NES, ele foi o primeiro jogo que teve aquela perspectiva que depois todos os outros jogos em 2D de RPG adaptaram. Foi aquela perspectiva, porque lembra que o Mario Bros, ele era totalmente de lado, né? Você andava, sim, com o personagem pra frente, pra trás, pulava, pá. Que também foi outra grande inovação nos games, graças a Shigeru Miyamoto. Mas no Zelda, ele tinha aquela perspectiva que era um pouco pra cima, assim, quase como uma perspectiva isométrica, assim. Pra quem imagina. Meio diagonal, né? Meio diagonal. E você via outros planos. Então você andava pra cima, pra baixo, dava uma... Não era 3D, mas dava uma sensação de liberdade na ambientalização, né? Que você podia andar pra vários lugares. E o Zelda foi o primeiro, depois dos jogos como Final Fantasy, Dragon Quest usaram essa mesma perspectiva e ficou famoso até mais por esses outros jogos do que pelo próprio Zelda na época do NES, né? Quando veio no Super Nintendo, teve um jogo, o Zelda Link to the Past, que assim, um jogo até bem famoso do NES, embora não tivesse nem a metade da fama do Mario e de outros jogos da Nintendo na época, mas ele assim, ele adaptou só graficamente e realmente, ele é um excelente jogo, assim, em 2D, manteve toda a característica do NES. Mas quando começou no 3D, foi incrível, porque o Zelda Ocarina of Time, além de uma qualidade musical que eu nunca tinha visto antes num jogo, embora, assim, os jogos no PlayStation 1 tinham qualidade musical maior por causa do hardware dele, né, que permitia ser usado CD, né? CD. Então a qualidade sonora era maior, mas a qualidade de composição musical, que eu acho incrível no Ocarina of Time. A música do Ocarina era orquestrada, não era? Era orquestrada e depois adaptada para aquele som de cartucho, né? Sei. Foi uma adaptação, tipo, como se fosse compactada pro cartucho. Tipo MIDI. Mais ou menos nesse esquema. Mas não só na música, é que o jogo, o próprio nome diz, né, Ocarina do Tempo, ele já era muito baseado em música. Então toda a parte musical dele eu tenho certeza que teve um trabalho enorme. Mas a adaptação de gráfico que tinha no Zelda era uma coisa que jamais tinha sido vista totalmente em 3D. Tinha jogos no PlayStation que reproduziam uma aparência gráfica parecida, porque eles eram, na verdade, fotos, né? Eles eram cenas como Resident Evil e Final Foto Fantasy. Foto parada. Tudo em tempo real. Não era, né? Renderizado em tempo real. E já o Zelda, ele era um mundo imenso. Quem jogou Zelda naquela época viu que só na primeira cena que o Link acorda e ele levanta da cama, assim, você já consegue perceber que aquele jogo não é um jogo comum. Assim. É extraordinário. E teve coisas, adaptações como, por exemplo, o salto programado, que não dá essa sensação de tá preso no jogo, mas o Link ele só pula em lugares específicos. Assim, quando tem um deslize assim, de terra, ele pula automaticamente. Mas era bem interessante, assim. Que isso veio era uma característica que ele tinha no 2D. Ele só pulava dessa forma, assim, quando chegava na beira entre um penhasco e outro, foi uma forma de limitar, assim, algumas partes do jogo que eu achei bem interessante. Outra característica legal também que começou nesse Zelda foi aquela mira Z, sabe? Aquela mira que trava no inimigo e você rodeia o inimigo sempre focando o inimigo no seu centro. E depois foi copiado exaustão, né? Até hoje é copiado exaustivamente por muitos jogos, né? E isso começou nesse jogo. Eu acho algumas, né? Teve outras coisas assim, interessantes nesse jogo. Mas essa foi uma das características assim, que pra mim marcou muito na jogabilidade. E como ele já tinha uma luta em batalha em tempo real desde o 2D, para eles adaptarem isso pro 3D, eles tiveram que fazer essas adaptações para tornar ela uma luta interessante. Porque em jogo 3D era difícil você lutar com um inimigo, porque ele podia variar de posição, então ficava difícil você acertar. E com essa mira, eles puderam ter, assim, pôde tornar a luta muito mais dinâmica. Outra coisa muito legal que teve nesse jogo também foi a mudança de clima de dia para noite e de céu azul para dia chuvoso. Isso não havia antes em tempo rotativo em outros jogos. Era sempre assim, tinha uma fase que era noite, uma fase de dia, não sei o quê. E o Zelda, como ele é um RPG, ele não é dividido em fase. Ele é como se fosse uma localidade real que você vai vivendo. E era muito legal você ver amanhecendo no campo de Hyrule, ou você ver ficando à noite e tal. Nossa, era sensacional. E por esses e muitos outros motivos, que a qualidade gráfica também dele era inigualável na época, eu acho o Zelda uma das melhores adaptações do 2D pro 3D. Muita gente conhece o Zelda 3D, né? Assim, não é tanta gente que conhece as versões em 2D, mas vale a pena você jogar para ter uma noção assim, do quão bem foi adaptado pro 3D. Sensacional mesmo. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, acho que eu acabei falando. Não, eu tenho, tipo assim, você acabou de fazer eu mudar de opinião. Só isso. Tipo assim, eu achava que era uma série, agora eu posso achar que é Zelda. Porque não é só a questão de ter sido bem adaptado do 2D pro 3D. O Zelda, ele fez mais, tipo assim, porque as inovações do Zelda, elas influenciam jogos até hoje. E o Zelda, ele teve inovações fundamentais pra história do videogame, pra indústria do videogame no 2D e no 3D também. Ou seja, uma série que migrou tão bem que conseguiu revolucionar duas vezes a indústria do videogame. Que ele fez... ele apresentou inovações que influenciaram todos os games lançados pós ele, até hoje no 2D, e repetiu esse feito em 3D. Ou seja, não é pra qualquer um. E permanece, o Ocarina of Time permanece até hoje como o jogo mais bem avaliado de todos os tempos do videogame. Quando a gente fala disso... Inclusive até no Metacritic, né, se eu não me engano. Até hoje, cara, acho que nenhum bateu a avaliação dele. É um dos poucos jogos aliás, tipo assim, até Bayonetta sair, era o único jogo que tinha tirado 40-40 na Famitsu e 10 de 10 na Eurogamer, na Edge, que é uma revista europeia. Eu acho assim, na parte isso já é uma opinião pessoal, né, mas eu poucas vezes, na verdade é a única vez que eu joguei um jogo que eu não tenho o que reclamar em nada do jogo. Ele, tanto em história quanto em enredo e história, quase a mesma coisa. Eu digo assim, tanto em influência do jogo, a música, tudo, a jogabilidade, tudo nele. Não há nada no jogo que eu possa falar, ó, isso não tava legal. O decorrer do jogo eu também acho muito bom, porque você não se sente, sabe, aquele jogo que tem aquelas partes que são sensacionais e outras partes que já são meio chatas. O jogo inteiro é sensacional, do começo ao último segundo que você joga. Ele teve aquela coisa também do personagem começar criança e depois você ficar adulto, isso foi sensacional também. Você andava na Epona, no campo de Hyrule, são coisas assim que na época, em 1998, você não via em outro jogo. Assim. Ah, eu com acho certeza. Sensacional. Com certeza. Mas eu, como Ryu... sou fã, né? Ryu Hyde, comentários zeldônicos a fazer? Bom, acho que o Pascoal falou tudo já, né? Já a opinião tudo. É. Pelo menos eu concordo com tudo que ele falou. Zelda é espetacular mesmo. Não, eu também. Eu achava que era... comigo na época também, que eu tinha um 64. Acabei emprestando pra todos os meus amigos. Né? O Hyde também teve a oportunidade de jogar na época, assim. Verdade. Não, aquele me fez mudar de opinião. Só isso. Eu achava que era uma série e passei a achar que é Zelda também. Eu acho que concordo em cor, grau e gênero com ele. E ainda no planeta Nintendo, né? E Donkey Kong? Falando de jogos importantes dessa geração, o que vocês acham? Foi bem adaptado? Hoje não tem sido tanto usado? Chegou a teve até jogo musical? Como que vocês veem? Eu sei que eu já falei bastante, né? Vou falar um pouco do Donkey Kong. Eu acho assim, que a adaptação dele já não foi tão perfeita, né? E demorou muito pra ser feita, isso que eu acho... Assim, eu acho que todo mundo adora, né? Os jogos do Super Nintendo Donkey Kong, tanto o Donkey Kong Country 1, 2 e 3, são perfeitos. A gente fez um Warp Zone deles, né? E assim, eu acho que ele foi bem sucedido em algumas coisas. Em questão gráfica, ele era sensacional. Na época do 64, na minha opinião, acho que é o melhor gráfico do 64, assim. Eles fizeram... tinha até aquele cartucho de expansão, né? Pra poder melhorar o gráfico e tal. Só acho que em termos de adaptação das coisas do jogo, assim, por exemplo, das características do jogo, não foi tão legal, porque perdeu muito em jogabilidade. Uma coisa que eu gostava muito no Donkey Kong 2D era a jogabilidade, que era muito fluente, respondia bem aos seus comandos no controle. Eu achei que no 64 já ficou uma coisa meio travada, assim, já os personagens derrapavam muito no tipo assim, você tava correndo aí. Jogo 3D tem aquelas beiradinhas assim, de plataformas que você não pode cair, você tem que parar preciso, e ele acabava derrapando muito, isso deixava muito frustrante você jogar. Mas em muitas coisas foi muito legal o jogo, se alguém jogou aí. Quem teria muito pra falar sobre isso era o Mr. Bubbles, que jogou muito também, mas como ele não pôde vir hoje, mas enfim. Eu acho que ele é um jogo legal também, só que, acrescentando aí que você falou, acho que ele perdeu um pouco do charme que o 2D tinha. Falta aquela... sei lá, aquela coisa artística, sabe? Eu não acho que o 3D tem tudo isso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a tecnologia não tinha chegado ainda. Porque o Donkey Kong, quando ele se apresentou em 2D pra gente, ele era imagens renderizadas em 3D, que eles tiraram o quadro. E quando ele migrou pro 3D, o 3D não poderia oferecer aquela qualidade de 3D que ele mostrava no 2D. É. Eu acho que teve isso também. Tipo assim, ainda não tinha chegado lá. Talvez Eu acho assim que a parte gráfica pra época, pra quem jogou assim pra quem jogava 64 PlayStation, ele tinha até um gráfico muito acima da média, assim. Eu acho que o problema maior foi, né, no caso da Rare que produziu o jogo, né? O jogo pertence à Nintendo, mas a Rare produzia. Eu acho que a Rare, assim, praticamente salvou o 64, né? Eles têm jogos sensacionais que nem 007 GoldenEye e Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie. Mas eu acho que o problema do Donkey Kong foi isso, que eles imitaram muito o Banjo-Kazooie. Pra quem já tinha jogado Banjo-Kazooie, aquela receita funcionava muito bem com aqueles personagens. Eu acho que, assim, pra quem jogou os dois, assim, depois foi jogar, porque saiu no final do 64, né, o Donkey Kong. Quem jogou sentiu que era praticamente um Banjo-Kazooie, assim, não tinha aquela cara do Donkey Kong mesmo, sabe, se o Banjo-Kazooie, quem sabe, não tivesse existido... Provavelmente eu acharia muito legal. Muito legal. É porque uma coisa que eu tava pensando quando você tava falando, tipo assim, o Banjo tem um amiguinho dele lá na mochila, é a fórmula do Donkey Kong. Só que não sei, talvez eles não quiseram na época colocar a franquia pra ser testada com um mecanismo novo. E aí resolveram colocar o Banjo-Kazooie, e o Banjo-Kazooie fez como sucesso. Teste, e acabou, né? Verdade. E acabou queimando o irmãozinho mais velho. Mas eu particularmente não acho não acho que ele foi um jogo tão ruim, entendeu? Ele tem muitas coisas boas, é um jogo muito legal. Mas não acho que foi uma adaptação à altura do Donkey Kong. Exatamente, eu acho isso. Eu acho que ele não chega à altura dos antigos. E falando em gente que não chega à altura dos antigos, temos um outro personagem que foi adaptado e que a gente até já fez um programa sobre ele, que é o Sonic. Vamos lá. Vamos lá. Então, Hyde, manda ver. Viu? Ele tem pontos bons e pontos ruins, né? Aí depende eu do... Eu acho que é a mesma coisa do Donkey Kong. Eu acho que assim, não são jogos tão ruins os do Sonic em 3D, não. Mas eles não são a altura do 2D do Sonic, assim. Eu acho que fica mais ou menos por aí. É que é difícil você passar aquela dinâmica do 2D pro 3D, né? Trazer aquilo do... o negócio da velocidade, de passar rápido naquilo pro 3D. Não tem como, né? Sabe por que eu acho que talvez não tivesse tanto? Porque você vendo em 2D, você via ele de lado. Então tudo ia passando muito legal na fase, muito rápido. Você vendo em 3D, você via por trás do Sonic, então você já via vários quilômetros da fase na sua frente. Então talvez já não passasse aquela coisa de... E era muito rápido, né? Era muito rápido, muito rápido. Ah, você vê na frente, não é mais ou menos uma sensação parecida, que seja algo que você já tinha experimentado nos jogos de corrida? Você vê Sonic em 3D? Era uma sensação, sei lá, você já tinha experimentado no F-Zero, no Need for Speed, no... só que é um carinha correndo, não é... É, em vez de um carro, é um porco espinho azul que pula, né? É. Verdade. É quase igual o carro do Speed Racer, né? Ele corre e pula, tipo... Não, e também outra coisa que eu acho é que ele pegou uma época que a SEGA errou tudo, né, no mercado, né? Então, tipo assim, ele pegou, tipo, quando saiu do Mega Drive, a SEGA entrou no Saturno, ela entrou meio, tipo, ela veio com tecnologias 3D para as máquinas, para os arcades, que fizeram muito sucesso, como Virtua Fighter, Daytona USA, só que não preparou o Saturno para isso, né? Então... Eu acho que até por questões de problemas na própria SEGA mesmo, que foi uma época muito conturbada, o PlayStation cresceu muito, a SEGA ficou assim com muita dificuldade de administrar. E eu sei também umas histórias que eles falam que o Saturn tinha uns problemas com o processador dele, que era muito difícil de programar aquilo, né? Então os caras ficavam limitados lá a fazer... Eles não conseguiam fazer tudo o que eles queriam. Não, é extremamente difícil. Eu lembro disso na época, o pessoal falar que era muito difícil programar para Saturno e para PlayStation 1 era extremamente mais fácil, além de ser mais barato para você licenciar o seu jogo, foi uma das coisas que eu li na época. Então, tipo assim, você lançar o jogo para PlayStation era mais barato para quem estava produzindo do que para lançar para Saturno. E além de ser mais barato, o licenciamento era mais barato para desenvolver. E o console também custava, o PlayStation custava $100 mais barato que o Saturno, né? Tudo isso caiu uma vez só na cabeça da SEGA. Até porque como estava começando a Sony no ramo de videogame, com certeza eles facilitaram muito para empresas que queriam fazer jogos pro PlayStation. Que eu acho até que foi uma época assim que produziu muito, né? Saiu muito jogo assim que até hoje. Ah, Metal Gear Solid só foi possível no PlayStation na época. Pra dar um up na série, assim, foi mais no PlayStation. Resident Evil nasceu no PlayStation, Ridge Racer, Tekken, Soul Edge, muitas séries importantes. Final Fantasy saiu da Nintendo e explodiu no PlayStation. Então, acho que foi uma época que... Acho que não é só questão de competência dos caras, pegou uma época ruim da empresa mesmo. Foi difícil mesmo. E fora também que eles, o Sonic, quando passou pro 3D, não no Saturn, né, mas no Dreamcast, eles quiseram mudar também a personalidade dele, né? Aí fazer aquela coisa do mais malandrão lá, tipo pica-pau, né? Não parece um pouco? E, sei lá, acho que isso também atrapalhou um pouco. Eu gostei, que nem eu já comentei no outro podcast, eu gostei muito da adaptação de design e do 3D do personagem, achei ele muito legal. É mais legal mesmo, mas... Mas realmente a personalidade mudou bastante. Esse estado meio que fazer igual o Mario fez, né? Que o Mario passou a ter uma personalidade quando ele... No Mario 64, ele não né? Tinha, ele não tinha. É igual a Sonic também, não tinha. Aí eles colocaram esse negócio do malandrão lá. Aí não deu muito certo, né? Acho que ele teve uma crise de identidade, o Sonic. Você passou por essa época, Rio? Ah, eu passei, sim, eu jogava muito Sonic também no Mega lá, do meu primo, na verdade, lá, mas eu não, esses últimos aí não me agradaram, não. Não sinto aquela mesma diversão de você jogar no 2D, no 3D. O que eu acho engraçado é que todo mundo tinha um primo que tinha um Mega Drive, né? Eu também jogava Mega Drive do meu primo. Eu também. Não, eu também. Curiosamente, vendi o meu Mega Drive pro meu primo. Olha só. Então eu também tive um primo que tinha Mega Drive, mas eu já não jogava mais tanto nele. Eu joguei algumas vezes. Curiosamente, Só comentando rapidão, assim, nesse negócio que o Raid falou, assim, da personalidade do Sonic, uma coisa que eu acho interessante, que eu acho até... bem sacado, assim, do Shigeru Miyamoto, que até hoje ele não deixa os personagens principais dele terem muita personalidade. E eu acho que isso é melhor pro personagem. Pode ver que o Sonic, ele criou muita personalidade. Ele tinha aquele jeitão, ele falava muito. Você vê que o Mario, ele não fala frases significativas, né? Ele fala aquelas coisas de clichêzão. Não tem uma conversa da princesa com o Mario, por exemplo, né? Agora o Sonic não. Sonic, ele tem conversas. No jogo do Mario, por exemplo, no Mario 64 até que não muito, mas no Mario Sunshine... Os outros personagens conversam bem até entre eles, mas o Mario mesmo, ele não fala muito, pra ficar aquela coisa de, tipo, pô, o Mario é o Mario, né? Pra não quebrar aquela... E você aquela... é ele, né? Tem então, esse negócio também, você encarna o personagem. No Zelda mesmo, o personagem principal, que é o Link, que na verdade é você, ele não responde com frases as perguntas. Fica aquela coisa subentendida. Tipo, a pessoa pergunta, ah, você gostou de tal coisa? Aí você, tipo assim, beleza, você passa a fala, ela já fala assim, ah, entendi que você gostou, tal, não sei o quê. Tipo, ele não fala a frase do personagem, porque o personagem praticamente é você, né? Então fica aquela coisa meio que pra manter sempre a característica do personagem ficar em outro patamar, como se fosse um sabe, uma coisa igual na igreja, assim. Tipo, você nunca tem um contato com uma coisa mistificada. Assim. É, você fica na tua imaginação. É, então. Não, você não tem uma ideia palpável. É, mas eu acho que é por aí mesmo. O Sonic teve uma crise de identidade, digamos assim. Curiosamente, nesse momento que a gente fala do Porco Espinho, né, adentra nos estúdios da Orion Games Mr. Bubbles, das profundezas de Raptor. Mr. Bubbles, você também e aí, do pessoal, Sonic? Cara, o que vocês estão falando de Sonic? Vocês não estão ousando falar mal de Sonic aí, não, né? Jamais. Não, estamos falando da transição de 2D para 3D. E aí, o que você acha? Bom, a gente já falou disso bastante no cast de Sonic, né? Mas, assim, eu acho que ela tá sofrível até o momento, mas uma hora eles vão chegar lá. Tomara, né? Até conversei isso com o Raid já, a gente fala bastante sobre Sonic no S novo, e eu até fiquei um pouco desanimado que eles desistiram de fazer Sonic 3D, assim, porque eles voltaram pra fórmula original, assim, eu achei que eles estão meio que desistindo, assim, da tentativa de fazer um Sonic 3D bom. Então teremos uma série que foi para 3D e vai voltar para 2D, foi a série Boomerang. Eu acho que eles fazendo um 2D, eu acho que eles estão desistindo, velho. Eu acho que eles deveriam tentar ainda, continuar. É só eles ouvirem o cast que a gente fez sobre Sonic. Só isso. Não, mas eles tinham... Eu acho que eles tinham que manter aquelas características em 2D, né? Sendo 3D, tipo, você vê ele de lado, não vê ele de trás. Eu acho que ver de trás é uma coisa que estraga muito. É, não, nem sempre, hein? Eu acho que no Sonic... No Adventure ele não ficou ruim não, hein, com aquela inovação que eles trouxeram lá com os trilhos, tudo que a gente já falou lá, isso eu acho que foi uma inovação boa, assim, não acho que estragou não. Já que a gente entendeu um pouco o Sonic, só comentar que o que eu acho ruim quando eles vão tentar fazer quando fazem uma nova tentativa de um jogo 3D do Sonic, é porque, por exemplo, eles veem que não deu certo, só que em vez de eles guardarem as coisas que deram certo, por exemplo, no caso do Adventure 2, que teve muita coisa que deu certo e algumas deram errado, eles apagam tudo e tentam tudo do zero de novo. Eles deveriam manter o que foi dando certo e adaptando o que tinha dado errado, já teria chegado num Sonic bem legal. Mas vamos pro próximo, senão a gente vai falar de Sonic. Então, ó, curiosamente, falando de... A gente tá falando de uma série que era 2D, foi pro 3D e tá voltando pro 2D, que é o Sonic. E essa outra série... Mas tem uma série que esse ano parece que vai botar o pé direito no 3D, que é Castlevania. Eu, pelo menos, tô com um hype muito alto. Eu acho que ele já tinha conseguido na era do PlayStation 2. Pra mim, aqueles dois jogos que tem no PlayStation 2 são muito bons já, assim. Eu acho eles muito bons, mas eu não acho que eles são à altura dos 2D, não. É isso que eu ia falar, tipo assim, eu acho que são bons jogos, mas não acho que é a altura do que é a série Castlevania em 2D. E agora que o Kojima produzindo ali o último, pelo menos enredo deve sair bem. Com certeza. Eu acho que ele vai ficar bem cinematográfico, assim. Eu só não sei, que nem todo mundo tá discutindo isso aí, se ele vai ser um bom jogo de Castlevania, né? Que é o que todo mundo... Que ele vai ser um bom jogo, isso aí eu acho que é meio que indiscutível. O problema é se ele vai trazer o espírito da série pra esse jogo, Talvez, né? Esse Castlevania vire um bom Metal Gear, né? Quem sabe? Então. Ou um bom God of War, um bom Bayonetta, né? Ele tá com mais cara de action game. Ele tá com muita cara de action game. Ele vai se esconder dentro do caixa de papelão dos vampiros lá. Sensacional. Eu não sei, então. Vamos esperar pra ver. Eu acho que vai ser um jogo bom pra caramba. O difícil é assim, que nem vocês falaram aí que o PlayStation 2 não trouxe muito desse espírito. Eu acho que faltou um pouco também, mas eu acho que talvez vai acontecer a mesma coisa aí no novo Castlevania, né? Eu espero que não. Eu ia falar mais do pulo mesmo, do 2D pro 3D do Castlevania, que foi bem falha, né, na época, assim, da transição. Porque ele teve, que nem tinha aqueles 2D, e teve um 2D muito legal no PlayStation, muito bem trabalhado, né? Que no PlayStation eles já podiam ter tentado fazer um 3D e optaram pelo 2D, que eu acho que foi até uma opção sábia, que, assim, possibilitou caprichar muito nos cenários e tal. E já naquela mesma geração de videogame, no Nintendo 64, eles tentaram fazer um Castlevania totalmente 3D, que o 64 tinha um pouco mais de potência gráfica, permitia talvez fazer um jogo melhor, o que não aconteceu, né? Eles fizeram um jogo falho e bem curto, extremamente linear, uma coisa que não tinha tanto, assim, tinha bastante possibilidades nos jogos 2D. Ah, esse do Nintendo 64 é melhor a gente nem comentar, hein, velho? Não, é interessante comentar ele sim. É, eu acho melhor a gente deixar pra falar disso aí num de Castlevania. Sabe o que eu achei ruim naquele jogo? Que eu comecei a jogar ele, tudo eu fui achando razoável, assim, falando, não, beleza, né, vamos dar um desconto que pra fazer 3D era mais difícil, então, fui achando o jogo mais ou menos. Só que chega no final do jogo, você termina e você fala, puta, era isso aqui? Tipo, tu fala, caramba. Ah, não, eu já não cheguei, não tive essa visão, não. No começo eu já achei bem ruimzão, velho. Então, eu joguei ele e eu fechei, até no videogame do Pascoal também. E eu confesso que eu gostei do jogo, eu não achei o jogo tão ruim, não, achei divertido mas, na época. Mas ele era curto e linear, não é? Esse que eu achava o maior problema. E sabe que eu não gostei, assim... chegava no castelo, ficava sem graça. Eu achei aquela parte da mansão, a parte da floresta mais legal do que a parte do castelo, que era verdade. Tudo muito igual, assim. Era... E curto, né? E tipo, curto, o castelo é muito rápido, não tinha nada, né? E o castelo é o auge, né? Do Castlevania. Então ficou meio sem sentido. Mas isso aí, eu acho que é igual o Cavaleiro do Zodíaco, hein, velho? Vocês acharam legal na época porque é o que tinha. Se você for analisar friamente, hoje é ruim, não é não? Acho que não. É que, se você for comparar, né, que saiu vários outros jogos bem melhores do Castlevania, né, depois. Mas eu acho que pra época do 64, realmente não foi tão mal sucedido, né. Eu me diverti jogando aquilo. Mas, assim, também. Teve também, nessa época, teve uma cilada Bino lá, que os caras fizeram. Os caras da Konami. Não, sério mesmo, eles lançaram um outro jogo do 64, que era Castlevania, e tinha um outro subtítulo. E no começo do jogo, você começava num navio. Aí você fala, nossa, né, quem sabe esse daqui vai ser legal, você jogava com lobo e tal. E era a mesma engine, sabe, do primeiro Castlevania do 64. Mesmo gráfico e tal, tudo igual. E a jogabilidade também é muito parecida. Aí, só que parecia que ia ser um jogo diferente. Quando você descia do barco e você chegava na ilha lá, era exatamente o mesmo jogo que tinha antes. A única coisa que eles colocaram a mais foi esse começo no barco e depois era uma cilada Bino, né? Porque se você visse um trailer, você ia falar, nossa, né, um outro jogo, vou comprar. Quando você passava daquilo ali, você falava, nossa, fui enganado, legal também. Mas enfim, vamos pro próximo, que esse daí já... É, e fala, fui enganado, Bino, série que vai pra 2D, volta. E Mega Man, quem jogou em 3D? Eu joguei. Eu joguei, fechei também. E aí? Então, Mr. Bubbles é um fã do Mega Man do 2D, ele não gostou muito do Mega Man Legends, não sei que se jogaram aí, né, quem estiver escutando. É, eu joguei, mas que nem você falou, eu realmente, esse Legends eu acho que é o mais controverso, assim, que ele divide muita opinião de gente que gosta muito e gente que odeia. É, eu confesso que eu não gostei mesmo não, achei que não tem nada a ver com do 2D pro 3D, assim, o 3D, o Legends eu achei que é uma infinidade de calabouços vazios, assim, que você cruza sem parar e não tem aquela ação frenética que tinha no 2D. Não, é verdade, mas eu acho que foi uma evolução da série, assim, porque ele, no 2D ele era muito apelativo, era aquele monte de inimigo vindo na tela e você tendo que sobreviver a tudo aquilo. E quando passou pro 3D, eu confesso que eu notei que eles copiaram muito o Zelda em várias coisas, inclusive naquela mira, né, que travava no inimigo. Não que isso seja ruim, porque eu acho que é bom, tem que, né, propagar mesmo. Mas eu gostei da série, gostei pra caramba mesmo, assim, achei que eles deram uma nova dinâmica pros personagens e pra série toda. É um outro universo, né, bem diferente mesmo do que havia antes no Mega Man, muito diferente mesmo, mas nem por isso eu achei ruim. Eu achei que era um jogo muito divertido, pro PlayStation 1 era um jogo muito bem feito, eu zerei também, gostei bastante do jogo. Não sei se talvez os mais saudosistas do Mega Man, os fãs do Mega Man, se eles gostaram tanto da adaptação, que eu não era tão fã do Mega Man no 2D e particularmente... Eu acho que talvez porque eu tô acostumado já com aquele clássico do Mega Man mesmo, não achei tão bom não o Legend, assim. Se bem que assim, eu não gostei dele nem como um jogo normal, nem como um jogo do Mega Man, assim, eu fiquei bem... Então, eu acho ele um bom jogo, mas ele é bem diferente mesmo do Mega Man, né? Quem gostava do Mega Man antigo lá, do Super Nintendo, e joga ele, acho que se decepciona um pouco. Resumindo, mas... não é Mega Man. É. De Mega Man tem ou não. Mas é um bom jogo. Uma coisa que mudou muito foi que ele ficou com uma dinâmica muito RPG ação, quase como no Zelda, como eu falei. Ele não era mais um jogo de fase, ele é um RPG mesmo. Você sobe de nível, você chega numa ilha que é um ambiente inteiro. Mas eu gostei, achei que ficou... E teve até uma sequência do jogo, teve o Mega Man Legends 2, que não é tão bom quanto o primeiro, mas também é legal. Mas quem gostou do primeiro ia gostar do segundo também, né? Eu gostei também. Eu joguei só esse segundo, só. Ah, então talvez por isso você não tenha gostado tanto, né? Enfim. Não teve tanto contato assim. Mas agora eu vou à franquia que eu tive contato em várias gerações e que antes do Pascoal me convencer, era, na minha opinião, a melhor adaptação de 2D para 3D, que é a série Metroid. Nossa. Eu joguei muito o Super Metroid, joguei Metroid do NES, joguei o Super Metroid do Super Nintendo, e uma das coisas que eu mais senti assim, quando tava jogando do Super Nintendo, era aquela sensação de solidão. E quando eu joguei Metroid Prime pela primeira vez, acho que um dos melhores jogos, tá no meu top 5 da geração passada, assim, 5 melhores jogos que eu joguei na geração passada, essa sensação era fielmente reproduzida. Eu tava jogando, a atmosfera de Metroid, ela tava ali, pra mim, imutável, intocada. Anos haviam se passado e eu tava, a sensação que eu tinha é que eu tava jogando o mesmo jogo, com novas tecnologias, com outra história. Tanto que uma vez eu fiz um negócio até curioso, que eu tenho a trilha sonora do primeiro Metroid Prime, né? Tinha uns momentos que eu sentia uma solidão tão grande jogando, e principalmente naquela fase desértica. É. E das ruínas. Em todas dá pra sentir isso, mas tem uma que você sente muito mais. E era tão grande que eu tava com a trilha sonora dele, e tava ouvindo em casa, eu falei, mãe, minha mãe tava na cozinha. Aí eu peguei e deixei rodando a música dessa fase. Eu falei, o que vem na cabeça da senhora essa música? Ela falou assim, ela nunca viu eu jogando o jogo, né? Mas ela falou assim, um lugar vazio, solitário. Nossa, olha, sabe? Aí. Eu falei, nossa, cara. O poder da música. É o poder da música do jogo. Por aí, eu falei, eu acho que é uma das coisas que o Metroid consegue manter exatamente. Do 2D pro 3D é o clima. Mas vamos aí, quais as outras experiências que vocês tiveram com Metroid? Assim, falando da música, né, com relação ao Metroid, é sensacional. Eu joguei os três Metroids, né, zerei o terceiro, que é o Metroid Prime 3, que eu acho, na minha opinião, é um dos três melhores jogos do Nintendo Wii, assim, é muito bom mesmo. E, na minha opinião, ele é até melhor do que esse primeiro. Ele só não é tão parecido com aqueles 2D, porque já é uma série que evoluiu muito já no 3D também, né? Depois de três títulos no 3D. Mas as músicas continuam sensacionais. Agora, pra falar do Metroid Prime 1, é interessante que, assim, só uma curiosidade, que a Retro Studios, que faz os títulos do Metroid pro GameCube e pro Nintendo Wii, eles, na verdade, eles tinham desenvolvido primeiro só a engine do jogo de um jogo de tiro, e eles não tinham ideia do que fazer. E foi o Shigeru Miyamoto, criador do Mario, que sugeriu a eles fazerem a série Metroid naquela engine. E foi outro toque de gênio, né? Porque ficou sensacional o jogo naquele esquema. O jogo tinha coisas assim, como na época do Super Nintendo, você via a Samus de fora, em terceira pessoa, né? Já quando implementaram a primeira pessoa no jogo, criaram coisas, nossa, fantásticas, como, por exemplo, quando tem algum vapor por fora, assim, bate no seu vidro, embaça o vidro do visor dela, e quando você atira alguns raios, assim, dá pra você ver o reflexo do olho dela no próprio vidro do capacete que ela tá usando, né? E além do reflexo, você vê as expressões dela de medo, de raiva, assim. Ficou sensacional, as músicas são excelentes, muito no clima mesmo do Super Nintendo. E realmente os cenários, os inimigos, eu acho que foi um dos jogos assim que na evolução pro 3D, ele mais manteve as características do original, assim. Manteve muita coisa que tinha no original. Ficou muito legal mesmo. Mas ainda passeando no planeta Nintendo, o último jogo que a gente vai falar, a última série, que não é novidade pra ninguém, eu acho que ela sempre foi boa, seja 2D, 3D, 4D, acho que se tivesse 6D dela, ela vai estar lá, é Mario, né? Ah, né? Né? Se falando esse nome, não precisa nem falar mais nada. Essa, né? É até difícil de comentar, porque não vai faltar em comentário, né? O que eu acho incrível no na adaptação que teve, assim, do Mario World. Teve Mario World 2 também, né? No Super Nintendo, mas não foi um jogo assim tão conhecido e já era muito diferente dos Marios tradicionais. Mas quando teve o Mario 64, eu acho sensacional, assim, que nem a gente já falou de evoluções tecnológicas, né, no videogame. O Mario 64, ele foi legal que ele criou um estilo novo de jogo plataforma em 3D, que não havia antes. Ele adaptou aquilo que havia no 2D do Mario, e o objetivo no Mario 2D era chegar no final da fase, assim como todos os jogos em 2D. Quando chegou no 3D, todo mundo ficou meio perdido de como fazer um jogo. Pode ver que o Crash, por exemplo, ele segue aquela linha, você tem que chegar no final da fase e passar. O Mario, ele criou aquele universo de ter missões a cumprir. Com objetivo nas fases, né? Com objetivo. Pra você poder retornar em cada fase pra fazer cada vez uma coisa diferente. coletar vários itens, né? É, que foi copiada a exaustão, né? Por muitos jogos, né? Muitos jogos mesmo. Mas, assim, o que eu acho legal também é que o universo Mario foi mantido, né? Isso, assim, inimigos, a sensação, a diversão do universo Mario foi mantida, assim, intacta nos jogos. Eles fizeram isso aí com a maestria, né? Porque é o que o Sonic não conseguiu. Manter aquele universo, aquelas características que o jogo em 2D tinha. E o que eu acho, assim, foi muito bem sucedido, porque, não sei, né, mas na minha opinião, no que eu conheço, assim, foi o primeiro jogo em 3D da Nintendo, assim, foi lançado junto com o Nintendo 64 como jogo do console, né, que ia propagar o console, e foi muito bem sucedido. É um jogo, assim, que tem, lógico, né, vários erros, várias coisas, assim, como qualquer outro jogo 2D, aliás, 3D. Mas em vista da evolução que eles tiveram que fazer do Mario do 2D pro 3D, foi assim incrível como eles foram bem sucedidos, né? Na primeira tentativa. Eles criaram uma das fórmulas que eu mais gosto de jogar até hoje, que é essa fórmula aí de plataforma aí, num mundo que você volta várias vezes, que depois foi copiado por Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, infinidade de outros aí, que é um dos que eu mais gosto. Ficou muito legal. E legal que implementaram a voz no Mario, né? Que a gente nunca tinha ouvido a voz do Mario antes. E assim que você liga, ele fala: "It's me, Mario!" Nossa, sensacional. Que pra quem... Imagina, você chegar em casa e falar: "Pô, comprei um jogo do Mario do Nintendo 64. Você ligar o cartucho e você ver ele falando: "Sou eu, Mario", né? Puta, que era legal. Muito louco. Aí eu podia mexer na cara dele no começo, né? Esticar o nariz. É. Nossa, era muito legal mesmo. Foi, na verdade, quando eu comprei meu Nintendo 64, foi o primeiro jogo que eu tive e joguei ao exaustão. Meu irmão mais novo, que hoje em dia tem 13 anos, foi o primeiro jogo que ele jogou na vida e já era um jogo 3D, né? Pra você ver como a diferença de gerações, assim. E ele gostava muito, até hoje ele joga assim comigo, e sensacional mesmo. Eu acho as fases daquele jogo sensacionais, né? Tem aquela... Rainbow Ride? Como é que é o nome? É Rainbow Ride, né? Eu chamo no meu inglês britânico. Nossa, Tic-Tac-Clock, não? É muito, muito, muito genial aquelas fases. Aquela no relógio. E era engraçado nessa... Olha como eles foram artísticos nesse jogo. Era uma fase que você entrava por um relógio, você estava transportado. E dependendo da hora que você que tivesse no relógio, você entrasse na fase, ou a fase estava totalmente parada, ou ela estava acelerada, ou ela estava andando de trás para frente. Nossa, é sensacional, assim, essas dinâmicas. Tinha aquela Tal Mountain também, era muito legal. A primeira, né, Bomb On. A Tal Mountain é aquela que você ia pequeno uma vez e depois ia grande, não é? Não, Total Mountain era aquela que tinha aqueles cogumelos vermelho com bolinhas brancas que tinha desde o Super Nintendo, tinha aqueles cogumelos. E qual que é essa que eu falei? Tinha uma que era assim também, não tinha? Então, eu não vou lembrar o nome dela, mas tinha essa que você... Tinha dois quadros pra você entrar, né, na fase. Um era um quadro muito pequeno e o outro era um quadro enorme, assim. E era legal que você ia andando, dava a impressão que ele tava perto. Só que a perspectiva que te dava essa ilusão de que ele tava perto, e você tinha que andar muito pra chegar no quadro. E quando você encostava nele, era um quadro gigantesco, assim. E você entrava, você era pequenininho na fase. Era muito legal. E tinha aquela coisa... Não sei se vocês jogaram no Mario Bros. 3, né? Tinha aquela fase que você entrava no cano, você ficava pequeno. Entrava no cano, você ficava grandão. E eles adaptaram isso pro 3D muito legal também. Fizeram, nossa, várias inovações no... O Mario que só pulava no Super Nintendo, ele passou a ter vários movimentos, né? No 3D. Realmente foi um jogo, assim, muito, muito bem sucedido mesmo. Esse merece um podcast só dele. Só dele. É, Mario merece, a gente não fez ainda, mas merece um podcast. Aí, galera, esse foi o nosso assunto principal de hoje, e agora a gente vai fazer o que estamos jogando. O pessoal pediu o quadro, e a gente vai voltar a falar aqui dele, e a gente quer abrir até para o pessoal que posta no mural participar desse quadro. Então, galera, se habilite aí, vamos participar do que estamos jogando. Fala do que você está jogando, o que você está achando, você está curtindo o jogo. Não spoiler, entende? Tenta não spoiler muito quando eu falar, mas é isso aí. Então, galera, agora a gente vai fazer a nossa segunda parte do podcast. Hoje o quadro, atendendo a pedidos, né? O quadro O Que Estamos Jogando. E é um quadro que vocês podem participar. Entre em contato com a gente para participar do podcast desse quadro, para falar do que vocês estão jogando, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Tentem não spoiler muito para a galera ficar curiosa para continuar jogando o game. E, para começar, quem chegou por último, mas acredito que eu vou acertar, Mr. Bubbles, você está jogando Final Fantasy XIII? Eu tô pausado no Final Fantasy XIII, cara. Não tô tendo muito tempo pra jogar. Eu queria muito continuar. Eu tô jogando ainda, mas não cheguei a terminar ainda. Faz tempo que eu falei, né, que tava jogando ele, ainda tô, não terminei. Mas o que eu mais joguei mesmo nesses últimos dias é o Super Street Fighter 4. Esse eu tava esperando bastante tempo pra jogar já e... Sim, só tem mérito, só assim, né? O pessoal tava achando que ia ser só uma versão melhorada do Street Fighter 4, que não ia ter nada de novo, assim. Só que eu acho que vale a pena, ainda mais pelo preço que ele tá, assim, ele não tá o preço cheio de lançamento, né? Ele tá $40. Eu já vi até promoções mais baratas dele, eu acho que vale muito a pena, assim. Tem muito cenário novo. Vocês não jogaram, né? Acho que só eu joguei aqui. Eu joguei um pouquinho. Terminei uma vez com quem? Ah, então você viu, né? Os cenários novos, assim. O que você achou dos cenários novos? Ah, achei espetacular, cara. Aquela tela dos hipopótamos. Tela do hipopótamo é muito legal. Você vê que no começo, você começa a luta, assim, eles estão lá atrásão, aí eles vêm vindo. Chega uma hora que eu achei que eles invadiam a luta, assim, os hipopótamos. É, então. E outra coisa que eu achei interessante, já vem vários personagens destravados de cara. Já tem muita gente pra escolher. Não é igual... Acho que é todos, né? Não destrava mais ninguém ali, né? Eu também não gosto dessa chatice de ter que ficar fechando com todos pra poder habilitar. Eu também não gosto disso aí, não, cara. Achei uma boa também. Cada personagem tem um ultra novo agora também, né? Você viu isso aí? É, a única coisa que eu gostei e não gostei desse negócio do ultra novo é que você não tem três ultras no jogo, você tem dois e você tem um ultra alternativo que você pode escolher ou o novo ou o da versão anterior. Na verdade, é um super e um ultra, né? É um super e um ultra. O ultra você tem dois. Você pode escolher ou ultra antigo ou ultra novo, mas você nunca pode entrar com os três. O que é bom por um lado, que adiciona uma estratégia no jogo, o que é ruim por um lado, que eu queria ter tudo à mão. É que a gente tá acostumado com o KOF, né? Com o KOF a gente tem várias opções de especial pra, no Street Fighter, não tem, até porque acho que ia ficar muito, muito poderoso os personagens se eles tivessem todos, né? Sim, acho que é uma maneira que eles... o jogo também. É, eles fizeram pra equilibrar, assim. Mas vale a pena, eu recomendo pra todo mundo, assim, no... Tô treinando aqui pra me poder entrar no Xbox Live aí e tentar fazer um nome de respeito aí no Xbox Live. Tem que treinar bastante. Fiquei muito curioso agora pra ver essa tela aí de hipopótamo, que todo mundo fala que essa tela é da hora. Todas as telas novas são legais, tem a da África que tem um eclipse... Mas essa em especial, todo mundo fala que é da hora. Incrível. Ah, essa é muito boa, cara. Tem a dos elefantes também, que é muito legal. Tem uma que é numa construção, que tem até o Hugo do Street Fighter 3 lá atrás. Sim, sim. É da hora. Ah, e falando de Street Fighter, Ryu, você tá jogando Street Fighter? Eu tô jogando. No Street Fighter 4 ainda, só que no PC. Ah, é? Ah, pode crer, eu também joguei no PC. Não tem esses videogames ainda da última geração pra jogar o Super aí, daí tô me contentando com o PC aqui. Mas é um jogo fantástico, assim, a evolução do 3 pro 4 é sensacional. A única coisa que eu não gosto muito é da trilha sonora do jogo, mas Restante encobre. Mas o que você não gosta? É a música da abertura? O que você não gosta? A música da abertura, as músicas de tela? Eu não gosto do dance. Como é que tá? Eu sou mais aquele som pra jogo de luta, tipo do Guilty Gear. Tá. Ele é dos nossos, ô Lula. Ele é dos nossos. Ele é dos nossos. Beleza. Guilty Gear, King of Fighters, até o 2000, as trilhas sonoras são sensacionais. Até o 2000 são sensacionais. Não me desce. Mas inclusive, tem umas músicas melhores. Começou essa história do dance no Street Fighter 3 já, né? Que as lutas não tinham clima, assim, né? É, mas ó, vou falar pra você que acho a Capcom, pra escolha de música, assim, eu acho muito ruim. Principalmente na tela de seleção de personagens, assim. Porque você pega a música da tela de seleção de personagens do Street Fighter 3, é horrível. É um rap que não tem nada a ver com... Lembra o Marvel vs. Capcom? Aquela música é muito chata. Horrível. Ah, mas o SNK vs. Capcom era muito louco as músicas. Não sei quem é que escolhia, mas era muito boa. Até a da tela de seleção mesmo, SNK vs. Capcom 2, nossa, era uma das músicas mais legais que tinha, assim, pra tela de seleção. Lembra uma que tinha mensagem subliminar? Essa era no Capcom 1, né? O que era mesmo? Era Kaiser, a cerveja dos momentos incríveis. Lembra disso? Ah, eu lembro. Nossa, isso é lenda aí do videogame. Não é? Não é? Tem? Pior que não é mesmo, porque a gente comprovou e a gente ficou surpreso. Até hoje eu não entendo por que acontecia isso, mas tinha mesmo, isso é verdade. Isso no CD do PlayStation 1, né? É. Porque tinha pro Dreamcast também, não sei se tinha. Falava em português em alto bom som. Acho que o cara ouviu aquela frase, achou legal a sonoridade, né? Não sabia o que significava, colocou lá. Mas no SNK vs Capcom 2, que saiu mais pro Play 2 e pro Dreamcast, nossa, as músicas eram muito boas, mas também deve ter sido um caso à parte, assim, acho que era uma outra equipe também que fazia. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pro Rio aí, você costuma jogar online no Street Fighter 4 pra PC aí, ou Rio? Não jogo, não. É mais um dos meus, das minhas esquisitices, eu não sou muito chegado no online. Ah, tá, eu já ia perguntar como é que é o modo online. Aqui não... Não tenho jogado muito no online, a minha rede aqui não ia me permitir ter um bom desempenho, não. Ia dar muito lag. Ah, entendi. Ah, no jogo de luta, lag mesmo não dá, né? Não dá, é difícil. É ruim. Eu só consigo, o Street Fighter 4, só consigo jogar bem com brasileiro. Nunca consegui jogar bem com gente fora do Brasil. Sempre tem lag, aí você pega os especialistas em lag. E o cara tá acostumado a jogar com lag e aproveita. Os loucos, né? Os loucos ficam pulando e dando voadora, né? Pulando e dando voadora. É o Rodo Fighter. Vira Rodo Fighter. O cara só dá rodo. É o comando que sai mais rápido. O cara cria técnica pra jogar com lag. É. E que mais você tá jogando? Raid não, é Mr. Bubbles e Ryu, que estavam falando do Street Fighter. Ambos estão jogando Street Fighter. Estão jogando mais alguma coisa além? Ah, eu já falei. O meu é Final Fantasy 3 que eu tô aí pra terminar, cara. E eu tô maluco pra jogar o Mass Effect 2 que eu ainda não peguei. Mas será o meu próximo, com certeza. O que mais além do Street Fighter tá jogando, Ryu? Ou está com uma vida dedicada a Street Fighter? Eu tô com o Street Fighter e eu tô fazendo uma releitura dos meus jogos de PlayStation 2. Então eu tô agora no God of War 2. Ah! Rejogando o bicho. E agora, pasmem, hein? De tanto que eu ouvi falar do Metroid, né, no site aqui, eu tô jogando o Super Metroid do Super Nintendo. Pô, velho. Ótimo. Mas você não faria coisa melhor, cara. Você tá bem. De fé, cara, eu não conhecia, e olha que eu de Super Nintendo eu entendo bastante, mas não tinha jogado Metroid ainda. Inclusive, Rio, eu vi uma da própria Nintendo World mesmo, eles fizeram uma eleição dos melhores jogos de Super Nintendo, e o Super Metroid foi eleito o melhor jogo de Super Nintendo na eleição deles. Eu acho que vão ter leitores lá do Warp Zone lá que não vão gostar do ranking lá final, mas acho que o Metroid vai estar lá porque eu não conhecia ele ainda. Ó, oh, Thaís, você pode fazer uma menção honrosa. Coloca um adendo. Pode ser. Pascoal, onde você anda gastando os dedos, Pascoal? Não, muita coisa. Ontem eu tava. Essa pergunta é estranha, cara. É estranha, né? Não, vai, vai começar. Estamos no podcast de videogame. O botão do videogame. Então, pô, qual o jogo que tá fazendo ele apertar o botão? É verdade. Eu falei nesse intuito. Tá. Foi isso mesmo que eu pensei. Sim, beleza. As mentes brilhantes do Orion. Mas ontem eu tava jogando muito interessante um jogo online que chama Super Mario Moto, que é, tipo, você joga com Mario. Mano, pode parecer ridículo, mas o jogo é bem legal. Só tem três fases desses joguinhos online, bem bestas mesmo, né? Mas é muito divertido, mas eu falei só assim, pra, né, fazer uma graça. É o Mario numa moto, é isso? É o Mario numa moto. Caramba. E por incrível que pareça. É um jogo legal e viciante. E legal que o cenário que ele corre é tipo as fases do Mario World, assim, com uma moto. É jogo em flash? É jogo em flash, na internet mesmo. Que genial, cara. Muito bom, recomendo. Logo vocês vão poder jogar no Orion Games aí. A gente vai colocar nos jogos online. Mas jogo de verdade mesmo, eu tô jogando Street Fighter 4 também. Comecei a jogar um pouco no PC, que eu não tenho 360 nem o Play 3 e... Eu jogo muito esses jogos desses consoles, eu jogo as versões do PC. Joguei um pouco também do Bioshock, só o começo. É porque ultimamente eu tô meio sem tempo, então não tô pegando jogos muito densos assim pra jogar. E um que eu joguei muito, inclusive fiz uma matéria no site do Red Steel 2. Quem quiser conferir tem lá a ressalva total do jogo. Mas só comentando assim, que é um jogo muito bom. Como eu já disse lá, a jogabilidade ficou alucinante. Tem coisas muito legais assim no jogo. Muita gente não gostou da primeira versão do Red Steel, né, Red Steel 1, e assim, eu queria dizer pra quem jogou o Red Steel 1 e ficou com aquele aspecto meio ruim do jogo, pode jogar o Red Steel 2, que não tem nada a ver, e outra que o jogo é sensacional, muito bom mesmo, uso o Motion Plus assim, em quase sua totalidade, ainda não acho que seja o potencial máximo, mas é um bom jogo também. Você precisa me emprestar esse aí, mano. Então, tem que emprestar mesmo o Mr. Bubbles, porque esse vale muito a pena. Tem coisas legais assim no jogo que eu coloquei assim na matéria, mas eu queria até falar assim com com a minha voz, com a ênfase da minha voz, pra vocês sentirem o drama. Assim, quando você tá lutando, tem coisa assim que de diferenciação de força que é muito legal. Quando você tem alguns inimigos que você dá uns golpes assim normais e tal, você consegue vencer. Tem outros que vêm com armaduras que se você não bater com muita força, você não consegue quebrar a armadura dele. Você bate a espada volta assim e não surte efeito. Então você realmente tem que aplicar força no Motion Pulse, no Remote, assim, pra poder... Ah, mas você sente essa sensação? Passa mesmo essa sensação que você tá batendo com força mesmo? Passa, O som é legal, assim, tipo, dá mesmo essa sensação? Então, o som é muito legal. Se você... Eu configuro, assim, meu e-remote pra ficar sem som pra não gastar tanta pilha, né? Mas se você deixar ali com som, você vai ver que o som que sai é muito legal também. Já fiz pra testar. E o som no jogo mesmo é muito legal. E a sensação... Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Alguns jogos, assim, me passam essa noção de um certo tato, assim. Quando você trava numa... Que nem eu vou dar uma espadada... E ele para no inimigo, eu sinto como se fosse um tato, assim. Não, não é um tato, mas é tipo uma coisa do cérebro, assim, de... Não sei, eu posso estar parecendo um maluco falando isso. Eu não entendi. Não, mas sério, eu já tive essa... Até em jogo, assim, com controle convencional mesmo, assim. Você tá andando, aí você esbarra numa parede e dá a sensação que você esbarrou, assim, sabe, no controle. Fica aquela coisa... Não uma sensação física, uma sensação mental, assim, de que aquilo tá travando. Assim. Não sei. Ai. Não é quando você tá andando com o personagem e continua mexendo as pernas assim e fica travado, não é isso, né? Não é isso. Mas enfim, o Freud explica, né? Depois. Mas nesse jogo dá mesmo a sensação. Inclusive as lutas são tão intensas. Assim, eu recomendo quem for jogar quando estiver disposto a fazer um esforço físico e com um ambiente um pouco espaçoso, porque realmente o jogo não é que nem aqueles jogos do Nintendo Wii que tinham antes, que você, qualquer chacoalhada, fazia aquele movimento. Porque esse é legal. Que assim, os jogos antigos do Nintendo Wii, eu me dedicava em fazer um movimento mais perfeito possível pra fazer um golpe e fazia, beleza. Aí vinha uma criança de 5 anos e chacoalhava o controle e fazia o mesmo golpe que eu tinha feito. Isso me deixava frustrado, porque você não sentia uma diferenciação de jogabilidade, sabe? Entre o cara que é bom e o cara que só tá chacoalhando o controle. E nesse jogo ele te permite isso, porque se você não faz um movimento... Por exemplo, você aprende uma técnica, que é o golpe que você pula e desce dando uma espadada no personagem. Se você realmente não faz o movimento que você aprendeu com o mestre que ele tem no jogo lá, você não executa um movimento especial. E não é uma coisa travada, assim. Os movimentos que você faz com a espada são reais, né? Os que você, na direção que você bate. E uma outra coisa que eu achei muito legal que eles implementaram na jogabilidade é a defesa dos personagens. Por exemplo, eu tô lutando com um cara que também tá com espada. Ele vai defender com a espada dele. Se eu der golpes, por exemplo, por cima do personagem, ele vai erguer a espada e vai defender exatamente onde o meu golpe tá vindo. E se eu rapidamente golpear ele por baixo, ele já defende por baixo também. Isso ficou muito... E na direção, tanto na diagonal quanto nas laterais, na direção que o meu personagem tá... Que eu tô desferindo os golpes. Isso ficou muito legal, porque dá uma sensação de que é uma luta mesmo. Inclusive, cansa muito, assim. Alguns chefes do jogo, quando você... E os chefes também são uma coisa à parte, assim, é muito legal os chefes daquele jogo. E quando você termina de enfrentar um, assim, você se sente tão cansado como se estivesse numa luta mesmo. É muito, muito legal. É um jogo bem hardcore também, pra quem reclama disso, da falta disso no Nintendo Wii. E é um jogo que eu espero que faça sucesso pra continuar a série, assim, porque ficou muito bom. Eles deram um update, assim, muito grande da primeira versão pra segunda. E mais isso, assim, não tenho jogado muito mais, além. E daí, tu acha que daí sai um Star Wars aí em cima do Sanjini ou não? Ou então, isso seria muito interessante, porque até agora eu tava reclamando disso também com o Raid, com o Mr. Bubbles, que eu comprei o Motion Plus logo que saiu, né, o acessório junto com o Sports Resort, que também é um jogo bem legal. Mas depois disso não saiu praticamente jogo nenhum, até o Red Steel, né, que usa o acessório. E o Red Steel usou muito bem, e eu espero que saia mais jogos. Eu vi já várias notícias dizendo... Até acessórios do controle do Wii Remote em forma de sabre de luz e tal. Porque parece que vão vir, sim, vários jogos do Star Wars. Não sei se jogos complexos, mas jogos pelo menos com jogos de luta, assim, de sabre de luz com Motion Plus. E assim, eu já saiu um outro... Tá pra sair também um outro jogo que é só de luta de espada, assim, entendeu? Que não deve ser um jogo bom, mas que utiliza o Motion Plus. De repente, um Versus se tornasse interessante, assim. Eu acho que vem muita coisa de Star Wars e várias outras franquias. E o Zelda, que dizem que está por vir aí, o novo Zelda, parece que vai usar o Motion Plus na totalidade, né? O arco e flecha igual do Sports Resort, a espada com movimento real. Inclusive, você vai ter até a opção de escolher entre destro e canhoto, né? Mas eu acredito que o acessório vai evoluir, mesmo porque se não evoluir, ele vai perder mercado, né? Com esses outros que estão por vir. Hyde, o que você anda jogando? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar o que eu joguei, que foi o... Eu fechei o BioShock 2 e só vou comentar que ele é tão bom quanto o BioShock 1. Então quem tem, quem quer comprar ele tem medo se... Que se não sabe se o jogo é muito bom, pode comprar tranquilamente, que é um jogo que vale a pena. Eu endosso o seu comentário. Eu também terminei BioShock 2 e endosso o seu comentário. Pode ir de olho fechado. Mas, como o nome do quadro é o que estamos jogando e não o que jogamos, eu tô jogando Dead Rising, um jogo meio antigo aí do 360, né? E eu gostei bastante do jogo. Agora eu tenho certeza que se acontecesse uma invasão aí de zumbis, eu ia sobreviver. Não ia ter problema com zumbis, não. Você já achou a máquina de furar poço? Não, ainda não. Pô, cara, é sensacional. Ó, e também o golpe do chuveiro. Tem um golpe, o chuveiro cara. Eu vi. É sensacional, cara. O chuveiro é sensacional, velho. Pra quem sabe, conta aí como é que é o do chuveiro pra galera. Então, você pega um chuveiro, enfia na cabeça do zumbi, ele abre e começa a soltar todo o sangue do zumbi por cima. Não, só que antes você dá um combo, né? Você dá uma surra assim, com o chuveiro, e aí, tipo assim, o golpe final, você crava o chuveiro com o cano na cabeça do zumbi. Aí sai uma chuva de sangue, cara. Nossa, É animal, cara, aquele jogo. Aquele jogo chegou a pegar as potinhas do Mega Man já? Peguei. Peguei aqueles capacetes que tem lá e taca na cabeça do zumbi, ele fica sem saber pra onde ir. E... Cara, eu acho o melhor jogo de destruir zumbi que já fizeram. Ah, o jogo é genial. É genial. Um jogo muito instrutivo. Eu aprendi muita coisa com aquele jogo. Por exemplo, que uma guitarra Flying V é uma ótima arma contra zumbi. Se tiver um zumbi, olha, pega... só. Então. Um Rockstar aí não vai ter problema com zumbi, com certeza. Ah, é porque ela tem pontas também, né, cara? As pontas são boas. Mas uma coisa que eu acho mais legal é a máquina de furar poço, porque você fura um zumbi com ela e você carrega e ele vai rodando nela. E você vai batendo nos outros zumbis com esse zumbi preso rodando nela. Nossa. Até que ele despedaça tudo, cara. Cara, é hilário, cara, aquilo. É hilário. Cortador de grama também. Cortador de grama. Eu acho poderoso. O jogo que tem as melhores formas de você... Porque Left 4 Dead é bacana, mas Left 4 Dead é como se fosse um FPS qualquer. Você vai dando tiro e vai passando. O Dead Rising, não, ele é um playground mesmo, cara. É um shopping center lá. E o legal do shopping center é que as lojas existem, assim. É. Você vai lá na loja de ferragem. A loja de ferragem, cara, a loja de material para construção, de ferramentaria, são as melhores, cara, eu acho. Onde você vai achar cortador de grama, onde você vai achar máquina de furar poço, chuveiro. É. Sensacional. Tem a loja de antiguidades lá que você acha aquelas katana, aquelas espadas medievais lá também. É excelente. Não, e dá pra você matar zumbi até com os bancos do shopping, né? Você pega e empurra. E a maior poderosa, o banco. O banco é a maior poderosa. Não, a maior poderosa. Você leva de monte, assim, zumbi com banco. De monte. Deixa eu, só cortando o assunto de vocês, deixa eu perguntar um negócio. Vocês que jogaram BioShock 2 aí, eu não tenho o jogo, mas eu comecei a jogar eu só vi o começo dele, eu tive um contato de meia hora, uma hora só, e eu achei ele, tipo, muito parecido com o primeiro, assim. O que ele tem de diferente, assim? Porque a primeira impressão, pelo menos, que eu tive dele é que ele era igualzinho o primeiro, só que sem aquela sensação de novidade, assim, que eu tive no primeiro. Eu acho difícil falar alguma coisa sem spoilar aí, ó. Não, eu acho assim, o que ele tem de... Eu não vou falar da história, tá? Não vou falar. Eu posso dizer que eu adorei a história, tão quanto o primeiro. Eu acho que a única coisa que a história perde em relação ao primeiro é que você não tá descobrindo o Rapture do zero. Então você não tem aquele deslumbramento de descobrir a cidade. Só que o jogo, ele oferece muitas outras coisas, principalmente na jogabilidade. Porque agora que você é Big Daddy... Nossa, dá pra você fazer muita coisa de começo, muita coisa já de cara. O mecanismo, o gameplay, o esquema de você colocar Little Sister pra sugar a Ada e ter que defender aquele território é bem bacana. Você tem a Broca ali como Big Dad, você tem uma arma nova, até comentei alguns podcasts atrás quando tava jogando, você tem uma arma nova que ela... O esquema de hackear mudou. Eu gostava mais do esquema de caninhos. Mas esse esquema, ele é mais rápido atual. Ele dá uma fluidez maior no jogo. Então eu digo que eu gostava mais do Pipe Dream, mas agora você perde menos tempo hackeando e mais tempo combatendo. E é legal que o jogo não para, né? Você tem que hackear o negócio e se preocupar ainda se alguém vai te atacar enquanto você tá hackeando. Então. Não tem esse negócio de ficar congelado. Dá uma outra dinâmica. Mas sobre esse negócio de hackear, tem uma arma no jogo que ela lança dardos de auto-hack. Então você pode hackear uma máquina à distância. Você tá com o dardo, a máquina tá lá longe e você hackeia daqui. E tem os dados que hackeiam automático. Uns dardos que você troca, né? Tem três tipos de tiro. Ela joga ou um mini turret no chão para te defender, ou tá com um dardo de hackear remoto, né? Da onde você tá, ou tá com um dardo que, no caso, hackeia automaticamente. Cara, uma das coisas mais legais que tem é quando você tem duas, três splicers em volta de um turret, tentando hackear o turret, e você tá com um dardo desses automático. O turret vira contra elas na hora, cara. Na hora, cara. É muito engraçado fazer isso. Mas o que eu posso dizer é assim, é lógico, tem a mesma atmosfera do primeiro, né, porque é em Rapture, só que como você é um Big Daddy, você vai ter muito, é um jogo que vai ter muito mais ação e combate do que teve no outro. Muito, muito, mas quando eu digo muito, é muito mesmo, pelo menos, eu não sei o que o Hyde achou, mas eu achei que, cara, você combate o dobro do outro, né? Ah, com certeza. E é legal que, eu achei também que a jogabilidade foi melhorada do que o primeiro. As armas são mais legais. Cara, as armas são mais legais. Nossa, cara. É um jogo que você, tipo assim, o primeiro você jogava pela história, tem um mecanismo legal, tudo. Esse dá, acho que dá mais vontade de você, depois que você sabe da história, tudo é legal. Mas o mecanismo dele dá mais vontade de você continuar rejogando. É verdade. Dá mais vontade de você continuar rejogando. E agora você é o diferente. Mr. Bubbles, né? É, agora você é o Mr. Bubbles. Você é o Mr. B, cara. É o seu jogo, pô. É o seu jogo, Mr. Bubbles. É o meu jogo. É impressionante, eu não tenho ainda, né? Você vê. É, poxa vida. Casa de Ferreiro. Espeta de pau. Beleza. E mais alguma coisa, Raiz, tá jogando? Não, só o Dead Rising mesmo. É, pelo menos é o principal, né? Eu sempre jogo Rock Band, essas coisas aí. E é essas coisas aí, né? Essas coisas aí. Só uma coisa que me preocupa, assim, é que eu fui no shopping anteontem. E eu ficava olhando as coisas assim, achando como eu ia atacar as pessoas, sabe? É um jogo que deixa você meio maluco. Mas tirando isso, é um bom jogo. Sensacional, como sobreviver ao ataque de zumbi. Oh, esse negócio aí é engraçado do jogo te passar essa... Porque, por exemplo, eu tava jogando tanto o Modern Warfare do Call of Duty, e tem aquele pavor, né? Quando um inimigo lança um helicóptero, assim, você tem que se esconder, você fica apavorado, porque senão o helicóptero vai te matar. Aí outro dia eu tava na rua e ouvi um helicóptero, na hora veio aquele... Aquele instinto aranha, tá ligado? Você tentar fugir. Ah, mas eu também, cara. Esse dia eu também tava jogando tanto Modern Warfare 2 que eu tava na rua e eu vi uma pessoa chegando, eu fiz quase por instinto assim, um movimento de atirar na cabeça dela, assim. Então, ela vira na esquina de longe, assim, já me deu aquele primeiro impulso de mirar na cabeça e atirar. Né? É, gente, cuidado, tem muita gente que saiu matando gente aí por causa de videogame. Ah, né? Não, mas aí a pessoa é transtornada já. A pessoa é transtornada. Não, a gente, no máximo, a gente passa a ideia na cabeça e a gente dá uma risadinha. Pelo menos é o que acontece comigo, cara. Verdade. Não, o jogo que eu tô jogando também, se fosse pensar nisso, ia ser loucura, porque eu tô jogando God of War 3. Nossa, isso aí pedaçando. Arrancar a cabeça das pessoas. Não dá, cara, não dá. Não dá, não dá. Das pessoas não, né? Eu só veria deuses na rua, né? Eu veria deuses. Então o cara tá jogando o Mario e salta por cima de um cogumelo no meio. Imagina o Kratos ajudando uma velhinha a atravessar a rua. Nossa. Ah, ele pega e arremessa ela. Ou abraça ela e vai empurrando naquele golpe. Arremessa. Né? Arremessa ela. Mas eu tô jogando God of War 3, tô no segundo gameplay dele. E... Ah, olha... Não tenho o que dizer do jogo. Ele melhorou tudo que os outros tinham. E ele termina, assim, o que eu posso dizer. Não, não vou fazer spoiler, mas ele é um jogo... Ele não enrola. Ele resolve as coisas. É um jogo que resolve as coisas na parte da história. E a parte da jogabilidade, eu acho que tá preservado o melhor de todos. Assim, eu até comentei isso no review que eu fiz pro site. Se vocês quiserem ler com detalhe. Mas, cara, eu gostei do esquema deles terem colocado a magia associada à arma. Então, o que acontece? Como você tem a magia associada à arma, quando você evolui a arma, você automaticamente evolui a magia. Você tem esquema de trocar a arma entre os combos. Então, você pode trocar e fazer combo com duas, três armas ao mesmo tempo. Assim, você troca para um. Ou algumas coisas, tipo assim, ele perde por causa da história, né? Só que ele ganha outras, e algumas são mantidas. Por exemplo, as asas de Ícaro você tem durante o jogo inteiro, o Golden Fleece, que é o contra-golpe, você tem durante o jogo inteiro e tá muito eficiente, tanto que ele ganha uns efeitos explosivos que não tinha no God of War 2. Outras que eu achei bem melhor nesse, que é como, tipo assim, se você der um contragolpe no meio de vários personagens, se estiver fazendo um montinho em cima de você, vai limpar tudo em volta, cara. Vai limpar tudo em volta. Então eu acho que a jogabilidade como um todo melhorou de um jeito, cara. Já era bom. Tá melhor ainda, tá muito prazeroso jogar. E, cara, não tem nem muito o que falar do jogo. Quem jogou os outros é pegar esse e sair jogando. Olha, tá, eu simples, eu, direto. Fala aí. Eu só vi aquele vídeo, assim, eu não aguentei e fui dar uma olhada nele no YouTube, né? Eu vi aquele vídeo do Kratos enfrentando o Poseidon. E aí eu lembro que eu fui até falar pro Lula, falando, caramba, Lula, você que jogou essa parte do Poseidon, eu achei muito animal, que eu vi assim, aí o Lula falou... Depois que o Lu falou pra mim que esse não era nem o dos melhores chefes do jogo, eu não compro um PlayStation 3 mesmo porque eu não tô louco, mas deu vontade. Cara, ó, tipo assim, eu acho que tem 4 boss fights no jogo que estão entre as melhores lutas entre chefes que eu já joguei na história do videogame. Tranquilo, tranquilo. E não é a primeira do Poseidon. Não é a primeira do Poseidon. Tem 4 lutas que eu não vou falar, mas, cara, a luta... Uma coisa eu vou dizer. A luta que você ganha aquelas luvas, que é uma das armas mais... Todas as armas são legais, mas aquela arma é espetacular. Depois que eu ganhei ela, eu praticamente não usei mais lâmina. Praticamente não usei. Só foi na porrada. Nossa, cara, é uma arma que eu evoluí ela, assim, super rápido. E outros itens bacanas, como as botinhas do Hermes também, que faz você rasgar a tela. Cara, as botinhas do Hermes é um item, assim, faz você rasgar a tela numa velocidade que queima o chão, né? Só que quando você passa, você atropela os inimigos, eles vão pro alto em câmera lenta. Aí, cara, eles ficam parados no alto meio tempo, assim, em câmera lenta, dá pra você fazer... Destruir dos jeitos mais divertidos que você achar. Todos os itens são bacanas, cara. O que eu recomendo, tipo assim, se você jogou o 1 e o 2, jogue. Se você não jogou o 1 e o 2, jogue. Porque tem um flashback artístico no começo do jogo, na tela de boot do jogo, que conta toda a história rapidinho. A maioria das cópias também é legendada em português. A minha cópia é até dublada em português. E sabe que não ficou tão ruim? Ah, é? Tipo assim, é porque é de Portugal, né? É de Portugal, aquela coisa, aquele vocabulário greco-antigo, assim, né? Aquela coisa meio clássica. Não caiu mal, eu joguei uma parte... Aquela coisa meio caricata, assim, não? Do Orapois? Não ficou, cara. Não ficou... Ah, rola uns Orapois. Mas, tipo assim, esse português, assim, mais clássico, cai mais, acho que, no universo... Curiosamente, cai melhor no universo do jogo do que a gente ter uma dublagem, assim, com algum sotaque brasileiro. Sei. Sabe, não imagino o Kratos com sotaque, sei lá, de Goiás, ou com sotaque de Minas Gerais, entende? Ou com sotaque do Nordeste, carioca, ou aqui, né? Gente, de São carioca. Paulo, carioca, entende? Ou do Sul. Tipo, eu acho que, por incrível que pareça, até nisso, o português de Portugal cai melhor nesse universo. Porque ele é formalzão, assim. Eu acho que é um linguajar mais dos deuses. E, por causa do podcast passado também, eu comecei a jogar a partida do Fallout com o esquema que eu tinha feito do jogador sem 100, e tô quase... Acho que faltam 4 ou 5 skills pra eu ficar sem tudo. E tá indo bem. Aconteceram várias coisas diferentes já nessa vez, mas isso a gente comenta em um outro programa. Mas continuem dividindo lá no mural do podcast do Fallout as suas experiências, assim, as suas histórias. É bacana, cara. Porque cada vez que a gente joga é diferente. Mas é isso. O que eu tô jogando é isso. God of War 3 e Fallout 3. 2 jogos que terminam com 3. Eu tô na expectativa pelos dois, que é o Mass Effect 2 e o BioShock 2. Curioso. Isso que você não viu falando dos Ninja Gaidens que eu terminei o Ninja Gaiden 2 do Nintendinho e o Ninja Gaiden 2 do Xbox. Cara, vamos fazer um episódio sobre numerologia. Numerologia. Uhum. Vai esperando que a gente vai fazer. Mas beleza, galera, se vocês quiserem um episódio de numerologia, só sugerir lá no nosso mural. A gente agradece a presença de vocês nesse podcast e continuem postando, continuem falando bem, falando mal, e vamos que vamos. Sugestões e participem.